Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Internet. Hoje é sábado, dia 14 de julho de 2012 e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O seu programa aqui hoje iniciou de forma diferente. Nota 7 hoje trouxe-lhe o tema Jazz Out Circuit. Este Jazz World Circuit é uma música eletrónica, totalmente eletrónica, e é sobre aquilo que se vai tratar no nosso fim de semana no canal 2 de Antenoeiro, no nosso Nota 7. Hoje vamos ficar com várias obras clássicas, amanhã com uma composição apenas. Vamos ficar nesta edição do nosso Nota 7 com Jumping Jack Flash. Esta música, todas elas são dos anos 60 e 70. Esta música foi composta ou interpretada pelos Moog Machine. Para ouvir também a música, aliás, uma versão de Wendy Carlos, a música chama-se Prelude and Fogue, número 7. Estas são as duas primeiras edições de hoje do nosso programa Nota 7, aqui no canal 2 da Web. vamos prosseguindo nesta edição do nosso Nota 7, agora com mais dois temas. O primeiro, talvez o mais conhecido de todos desta edição, é uma interpretação de Ruth White, ou se preferirem, Ruth Branco. Ela traz-nos Asturias, um tema originalmente interpretado por... aliás, escrito por Al Denis. É sobretudo nesta música que vão reparar em diferenças entre a música não sintetizada e a música sintetizada. São músicas e com propósitos bem diferentes, jamais o de apenas entreter, em alguns casos sim, mas... e não é na maioria sim, mas há casos em que não. E esta música, Asturias, é bem levada a sério, como aliás só poderia ser, até dado o respeito que tínhamos que temos que ter pelas obras que compomos, não é? Ou que reinterpretamos, por assim que está correto. Vamos então ouvir Asturias e depois vamos ficar com Black Mass, interpretação de Mort Garson. Tal como eu disse na minha primeira intervenção, todas estas músicas são dos anos 60 e 70, ou estas gravações. Vamos então ouvir. Começamos com Asturias, composição de Al Denis, reinterpretada, aliás, por Ruth White. E chegamos ao fim, estimados ouvintes, de mais uma edição do Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Vamos agora ficar com mais dois temas. O primeiro é talvez do intérprete, do músico sintetizador mais conhecido, Jean-Jacques Perry. Aliás, Jean-Jacques Perry, se não está correto. A música que nos vai trazer chama-se The Elephants Never Forget. É uma música bem engraçada, e esta sim, com o mesmo esse propósito de animar. Não é? Aliás, estas melodias, compostas na sua maioria pelo próprio Jean-Jacques Perry, eram muitas vezes utilizadas em séries infantis. Nós vamos também ouvir The Look of Love, uma música, eu creio que ela foi originalmente interpretada por Norah Jones, mas não tenho agora a certeza de todas as formas. Não, aliás, perdão, João, não estou aqui a buscar o nome e portanto não vou prolongar, mas é uma música já bastante antiga e então foi aqui por Richard Heyman transformada numa música sintetizada. É mais uma das provas de que uma música sintetizada também é levada a sério. E esta música, ou esta versão, é um desses exemplos. Atualmente a música eletrónica já tomou outros rumos, mais a dance music, mas ainda há quem, neste mundo, faça estas melodias quase como nos anos 70. Agora, enfim, as coisas já estão mais modernizadas e já há programas de computador que tornam estas músicas bastante reais, com instrumentos bastante reais. Mas, enfim, ainda assim, como disse, há quem componha e escreva músicas de... Porque este género é único, é um género perfeitamente diferenciável, não é? Perfeitamente diferenciável. Portanto, também ganha por aí. É quase como as músicas dos videogames, que até os anos 90 eram um género diversificado, distinguível, digamos assim. Vamos então fechar com estes dois temas e eu volto amanhã para mais uma edição do nosso Nota 7. Desta vez já será então com uma composição, mas isso vou falar amanhã em mais uma edição do nosso Nota 7. Para já, segue Giração Edição Compacto aqui no canal 2 da Rádio Interuã. Até amanhã!